Panorama Agrícola para 13 de agosto de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é quarta-feira de lua cheia, 13 de agosto de 2014. Nós estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Um abraço da equipe que faz o programa. Na mesa de som hoje o Eduardo Maier, a apresentação é do Mauro Moirer e o ditado é: aprenda a argumentar e nunca mais precisará ter razão. Na dica do programa, economia doméstica. Confira no noticiário: mel inspecionado e rotulado em São Carlos. E na entrevista, destaque para o prêmio EPAGRE Escola Ecologia. Participe! Participe também aqui do Panorama Agrícola. Envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Ouça este e outros programas na internet, no site da EPAGRE, na rádio online da Assembleia Legislativa e também no site do Governo do Estado de Santa Catarina. Dica do dia. Para ter autossuficiência na economia doméstica com melhoria da renda familiar, aproveite frutas e hortaliças e desenvolva a tecnologia de fabricação para estocagem e venda do excedente. Aprenda boas práticas de fabricação. Procure o escritório da EPAGRE do seu município e peça orientações nesse sentido. E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. O prêmio EPAGRE Escola Ecologia chega à sua oitava edição. E para falar mais sobre este assunto aqui no Panorama Agrícola, nós entrevistamos a Bernadette Panseri, que é uma das coordenadoras desse prêmio aqui na EPAGRE. Tudo bem, Bernadette? Tudo bem, Mauro. Tudo certinho. É uma satisfação chegar à oitava edição desse prêmio, né? Nossa, é uma alegria muito grande, porque é uma atividade que vem trazendo muitos benefícios e principalmente ampliando significativamente o trabalho de educação ambiental com as crianças, com as escolas, com as comunidades rurais, envolvendo as comunidades rurais. Então, é uma atividade que começou muito meio que tímida, não se sabendo se realmente ela teria essa aceitação, e a gente vê que a cada ano realmente os resultados são muito significativos. Bem, as inscrições para o prêmio EPAGRE Escola Ecologia podem ser feitas até 30 de agosto. E quem pode participar, Bernadette? Então, as inscrições para essa premiação, elas iniciam agora dia 1º de agosto e elas vão até o dia 30 de agosto. E pode participar todas as escolas públicas, municipais ou estaduais, que está desenvolvendo projetos de educação ambiental e que tem alguma parceria com a ação da EPAGRE. Porque como esse prêmio está ligado aos recursos do Santa Catarina Rural, então é uma meta desse programa, está dentro da atividade da EPAGRE e tem então esse viés, é uma premiação para as escolas que estão integradas com a ação da educação ambiental rural, porque tem toda uma proposta de envolvimento das comunidades rurais, as trocas de saberes entre as comunidades, as crianças, os professores, né, o conhecimento dos ecossistemas locais. Então, por conta de toda esse propósito de aproximar a área rural com a área urbana, então a gente fez essa premiação para realmente incentivar que realmente se tivesse esse processo. Então, as escolas, qualquer escola pública, municipal, estadual, que esteja desenvolvendo ações integradas com a IPAGRE pode participar dessa premiação. Comunidades pesqueiras indígenas também. Comunidades pesqueiras, indígenas e escolas urbanas que recebem crianças do meio rural, porque hoje nós temos muitas escolas que são nucleadas, então poucas escolas exatamente no meio rural, mas muitas escolas então do meio urbano que recebem as crianças do meio rural e que têm essa parceria com o trabalho com a ação da IPAGRE, todas elas têm possibilidade de estar participando dessa premiação. Bem, Bernadette Panseri, as escolas que têm projetos de educação ambiental rural devem procurar o escritório da IPAGRE, é isso? Exatamente. Então, a inscrição é a escola apresentando lá no escritório municipal da IPAGRE um registro, um relatório das ações que vem desenvolvendo dentro desse projeto, dessas ações que a escola desenvolve de educação ambiental. A apresentação desse relatório no escritório municipal já é a inscrição da escola. Então, ela se inscreve apresentando a documentação do relatório, das atividades que ela vem desenvolvendo. E isso, então, os escritórios municipais reúnem esse material e encaminham para o escritório regional da IPAGRE, que vai reunir todas as escolas que estão se inscrevendo para a premiação, para então, a partir daí, organizar uma comissão que vai estar olhando, não é avaliar se o trabalho é bom ou não é bom, porque todos os trabalhos entendemos que são ótimos, mas por conta de que são 10 escolas premiadas no estado, então tem uma comissão que analisa, a partir dos critérios da premiação, quais são aqueles projetos que estão mais alinhados, mais afinados com os critérios do prêmio. E então, cada região então encaminha uma escola que vai então ser a escola que vem para o evento depois da premiação em Florianópolis. Que será em dezembro. Que será 2 e 3 de dezembro desse ano, aqui em Florianópolis. É um evento bem bacana, muitos jovens, muitas extensionistas e uma premiação merecida nessa área de educação ambiental rural. Exatamente. A gente, com essa premiação, busca valorizar o trabalho que vem sendo desenvolvido com as escolas, com as crianças que têm trabalhos maravilhosos e que às vezes fica só de conhecimento da própria escola, da própria criança. E muitas pessoas que não sabem, acham que poucas ações são feitas em educação ambiental nas escolas, continuam achando que a única coisa que as escolas fazem em educação ambiental é o trabalho com lixo. E, na verdade, as escolas hoje estão com trabalhos maravilhosos, com uma ampliação muito grande, envolvendo diversas áreas de conhecimento e as crianças realmente se apropriando de novas atitudes, de novos saberes relacionados com a área ambiental, com a área social, com a área da cidadania, com a área cultural, porque esse prêmio ele perpassa todas essas áreas. Muito bem, prêmio IPAGRE Escola Ecologia, inscrições até 30 de agosto nos escritórios da IPAGRE e a premiação em dezembro. Conversamos com a pedagoga Bernadette Panseri, que coordena esse prêmio aqui na IPAGRE, que tem o apoio do SC Rural. Muito obrigado, Bernadette, pela sua entrevista. Nós é que agradecemos e convidamos aí que as escolas se inscrevam realmente para a gente poder, então, estar oferecendo, né, essa possibilidade da visibilidade do trabalho. Muito obrigada. É hora das notícias. Produção de mel em São Carlos é legalizada. Depois de treinamentos, capacitação e compras coletivas, os apicultores organizados reativaram a Associação Apícola 25 de Julho em São Carlos, no oeste de Santa Catarina, há alguns anos atrás. E agora estão conseguindo legalizar a atividade, o que possibilita abrir e garantir novos mercados para a venda do mel, beneficiando mais de 60 associados. 4 rótulos da associação, que reúne produtores de mel de Águas de Chapecó e São Carlos, foram registrados. São embalagens de 1 quilo, 500 gramas, 25 quilos e os sachês, embalagens que permitem agregar valor ao produto. O Serviço de Inspeção Municipal certificou a Casa do Mel da cooperativa e o mel inspecionado e rotulado está agora disponível nos supermercados e demais estabelecimentos comerciais da região de São Carlos, oeste de Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou